prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Muito prazer, Rony Santos aqui na sua rádio favorita, trazendo mais edição do nosso programa Máquina do Tempo. Vamos viajar no mundo da música internacional romântica para você. Não só música romântica, mas também como rock, flashback e outros. É um prazer enorme estar com você aqui nesses 60 minutos para trazer muita coisa boa, para trazer muita música que praticamente hoje me relembra. Você ouvindo e curtindo, mata a saudade, você vai curtir aqui na nossa máquina. Aperte o cinto e vamos decolar na viagem inesquecível aos anos 60, 70, 80 e 90. Máquina do Tempo. Someday, finally find the one and only way.

words, a large portion. Please use caution, his heart's gonna be broken. Plots are spoken, eyes are open, while a brother like me just kept on stroking. Pulling a fine and a line with a better half. Friends just laugh, but I stay on that narrow path. Knowing that you would come through for me, dear. Release another piece of your heart, start giving it, dear. Ainda você na sintonia, vamos ao nosso intervalo. Já já estaremos de volta com muito mais aqui pra você na sua sintonia. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. Estamos de volta com o segundo bloco da sua rádio favorita. Você que está ouvindo a gente, acompanhando Máquina do Tempo, um grande abraço, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aumente o volume e vamos ouvir esse grande clássico viraram febre aí para você curtir aqui na sua rádio. I'm gonna Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Sail the seven seas. It's a navy.

Máquina do Tempo. Reta final, agradeço pelo carinho da sua audiência, tudo de bom aí na sua vida. Espero que você esteja gostando da nossa programação dessa rádio. Estarei de volta aí amanhã na sexta, se Deus quiser. Indo nessa, tudo de bom na sua vida. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.